Os amigos já tá pronto, o bailão que vai ter hoje. E o maço de 200 no console da Evoque. O alúrio eu já passei, deixa exala no covarde. A PT nem vou mostrar só pras miranhas. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. É isso que tu gosta. Daniel Vídeo. Gonzaga, deu fuga com uma loura cabulosa. Gonzaga, deu fuga com uma loura cabulosa. Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta. Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta. Mas os bota brota, não mete marcha na rota. Gonzaga, deu fuga com uma loura cabulosa. Gonzaga, deu fuga, caralho. Tá em cima da meia meia. Aqualance em tua chia. De MC de na etiqueta. Porque eu sei que as novinhas tão pia. Proibido moeda no bolso. Moeda no Gonzaga, conta de milhão. As piranha tem faro de ouro. Já sente o cheiro do meu cifrão. E o que as puta tem é o que o bonde gosta. E o que o bonde tem é o que as puta adora. E o que o LC tem, as piranha gosta. Glock e Mercedes Benz, olé de meiota. E o que o Gonzaga tem, as piranha gosta. Os amigos já tá pronto, o bailão que vai ter hoje. E o maço de 200 no console da Evoque. O alúrio eu já passei, deixa exala no covarde. A PT nem vou mostrar só pras piranha fazer live. Vai jogando assim que eu sei, que é isso que tu gosta. Passa os bota brota, não mete marcha na rota. Gonzaga, deu fuga com uma loura cabulosa. Gonzaga, deu fuga com uma loura cabulosa. Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta. Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta. Passa os bota brota, não mete marcha na rota. Gonzaga, deu fuga com uma loura cabulosa. Gonzaga, deu fuga, caralho. Em cima da meia meia, aqualance em tua chia. De MC de na etiqueta, porque eu sei que as novinhas tão pia. Proibido moeda no bolso, moeda no Gonzaga, conta de milhão. E as piranha tem faro de ouro, já sente o cheiro do meu cifrão. E o que as puta tem, é o que o bonde gosta. E o que o bonde tem, é o que